Vamos começar? Vamos lá então. Vamos lá, tá? Já vou pôr pra gravar. Pronto. Isso aí, rapidinho, só vamos fazer a introdução. Programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Ah, bom, antes de a gente começar a tocar música, Cacate, dá um oi pros ouvintes aí. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Que oi mais simpático. A gente tem algumas mensagens de ouvinte que ficamos para ler na última edição e vamos ler agora. A edição de número 7, não foi isso? Exatamente. Então vamos ler agora. A primeira mensagem é da poderosa, da Sandra, lembra dela? Opa! Sandra Matias de São Paulo, ela pegou e agradece a gente por ter lido a mensagem dela no ar. Olá, tudo bem? Olá, Cacate. Agradeço, obrigado por ter lido minha mensagem no ar. Adorei ouvir a risada do Cacate e o Opa! Opa! Aí também temos a mensagem do DJ Cato de São Paulo. DJ Cato diz o seguinte: DJ Cato de São Paulo? Bom, ele não diz aqui de onde ele é, mas deve ser de São Paulo. A Simone de Matias, eu sei que é de São Paulo. Olá, sou o DJ Cato, gosto muito da rádio, do programa Libraries Open, do programa Wave e do programa do Cacate. Diz pro Cacate tocar mais freestyle. Opa! Pode tocar mais freestyle? A gente faz o seguinte: então no próximo bloco, a gente já tá pretendendo aí aqui o Cacate, né, Cacate? A gente já tava pretendendo tocar algumas coisas mais denses. E entre as coisas mais denses que a gente quer tocar, a gente toca algumas de freestyle, pode ser? Vamos lá, então. No próximo programa. Hoje não. Hoje a gente tem uma surpresa pros ouvintes. Né, Cacate? Exatamente. A gente hoje vai fazer um apanhado de todas as músicas. Todas não, porque são muitas. Olha, gente, eu vou contar pra vocês. Vocês não sabem o que é o Cacate. O Cacate, a gente vai fazendo o programa. A quem assiste no Facebook Live, percebe, a gente vai fazendo o programa e o Cacate vai passando músicas na hora. Ele lembra de muita música. E aí o que acontece? A gente vai anotando num caderninho e fica aqui falando, no próximo a gente faz, no próximo a gente faz, né, Cacate? Exatamente. E vai acumulando as músicas. E hoje a gente vai fazer um dos programas que a gente vai dar uma passada em todas as músicas que o Cacate fala pra nós tocarmos e vamos deixando pra outros. E agora a gente vai tocar as músicas que o Cacate indicou ao longo dos programas anteriores, aqui nos bastidores. Pra começar, a gente vai fazer também um bloco daqueles que a gente faz com duas músicas da mesma banda, né, Cacate? Exatamente. A gente vai fazer com o Pilot. Então a gente vai tocar qual que é a primeira, Cacate? Wiggles California, né? Ah, que vai Canadá. Ah, Wiggles Canadá, né? É isso, de quem mesmo? Pilot. É isso aí, então a gente vai tocar duas deles, essa que o Cacate falou, e depois a gente toca Get Up and Go, que é outra música deles que fez muito sucesso também. Tá bom, Cacate? Okay, então. Até já! Eu! California, ooh, ooh, I gotta warn ya, here comes Canada. programa do Cacate. Eu. Cacate, que música legal, hein? Muito boa. Opa, desculpa. Tava fechado, opa. Agora tá aberto. É, o Pilot com Get Up and Go. E antes teve o Pilot com... Canadá. Exatamente. Canadá. Então, continuando o bloco das músicas que o Cacate disse pra nós tocarmos, e a gente sempre acaba deixando pro próximo, e agora chegou a vez do Ahá. Vamos lá, então. Qual que você vai tocar dele? Take Me. É isso aí. Então é Ahá, aqui na Sense, e depois a gente tem uma surpresa. Não é do Ahá, mas a gente tem uma música com uma bateria muito bacana, que o Cacate também mandou pra nós. E é aquela música que a gente ouve e nem parece que ela tem tanto tempo, né, Cacate? Exatamente. É uma surpresa. Mas mesmo essa que a gente vai tocar, o Ahá, é uma música eterna. Essa música faz sucesso até hoje. Experimenta estar numa balada, Cacate, por essa música do Ahá pra tocar. Nossa, o pessoal pira. Vamos lá. É isso aí. Programa do Cacate. Eu. programa do Cacate. You might know of the original sin, and you might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, white boy. Dream. Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Cacate, que da hora essa música, hein? Isso foi o In Excess com Original Sin, né? E antes teve o A-ha com Take On Me. Exatamente, dando isso mesmo. Dando sequência às músicas que o Cacate sempre lembra, e a gente tá fazendo um compilado de todas as músicas que o Cacate vai lembrando de tocar. E agora, Cacate, vamos fazer uma surpresa pro pessoal. A segunda música vai ser do Billy Idol, mas a gente não vai falar qual é, pode ser? Vamos lá, então. E essa primeira que a gente vai tocar do próximo bloco é uma viagem, uma das músicas mais lindas que o Cacate já indicou aqui, que é o Pink Floyd com On The Turning Away, tá certo? Ok, vamos lá. Então manda pro pessoal aí, Pink Floyd. Pink Floyd aí. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering, or you'll find that you're joined. turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Oh, the world, how the rains have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground, on the wings of the night. As the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find a strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change on the wings of. Someone's building candy castle for my sweet 16. Someone's building candy. someone's building and their brain building it. When I do anything for my sweet 16, oh, I do anything. Sad and lonely and blue, hey, getting over you. How do you think it feels? Yeah. Yeah, in the morning, told you. In the morning, they told you. Wipe away the tears. My heart an engagement ring. She left everything, everything I gave her. Sweet 16, built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock her far from here. Joe, Billy Idol na SEM, surpresa pro pessoal, Sweet 16, né? Você falava sempre que quem que imitava o Billy Idol mesmo? Ah, o Billy Idol era o Supla, né? Supla imitava ele, né? É, era a fotografia dele, vamos dizer. Recentemente você chegou a ver o vídeo que o Supla e a Ana Maria Braga aparecem juntos? É, então. Agora o Supla antes era parecido com o Billy Idol, agora tá parecido com a Ana Maria Braga. E o que eu ia falar? Antes teve o... On the Turning Away, viagem do Pink Floyd aqui na SEM. E agora a gente vai... Deixa eu fazer uma confissão pra você, Cacate. Eu não sei se você vai lembrar. Mas duas das primeiras músicas, isso quando a gente ainda era moleque, que você me indicou na vida foram... Starship com It's Not Enough. Certo. E Heart com Never. É. Que são duas músicas, inclusive, parecidas, né? Exatamente. Então essas músicas foram duas que você me indicou, ficou na memória e eu gosto bastante. Então pode dizer que essas duas... Foi mais ou menos as músicas que iniciaram o nosso programa, porque a gente só teve a ideia do programa depois que você começou a indicar músicas pra mim, verdade? Exatamente. Então, vamos com essas duas? It's Not Enough, do Jefferson Starship. Vamos lá, então. E Never, do Heart. Pode ser? Opa! Programa do Cacate. Eu... Tell me you want me. shoes, even if you try, yeah. You're banging your head again, 'cause somebody won't let you in. One chance, one love, your chance to let me know. Isso é o Heart, né, Cacate? Opa, com Never. Red, isso mesmo. Demais essa música deles, hein? Delas, é hein? Muito boa, viu? E é uma das músicas que você me indicou quando a gente começou a colar junto um com o outro. A gente era bem novinho, né? É, uns bons anos já faz, hein? Ah, faz muito. E a gente só falava dos clássicos, lembra? Opa, conhecido. Eu te achei, foi bom, porque tinha tanta coisa que eu queria descobrir, como você manja bastante de inglês. E através disso conheci muitas músicas através de você, então, como eu te passei também. Verdade, não, você sabe que é uma parceria boa, porque quando você começa a cantar, eu já pego, já vou, paro para pensar na hora, já reparou? Exatamente. A gente faz assim, você começa a cantar, eu dou aquela parada, fico, peraí, não, eu vou achar. Eu fico aqui pensando e vai indo no registro, aí eu só confirmo, é essa, Cacate? Aí você exatamente, fala, é essa aí. Pra então, você ver, acho que a gente nunca perdeu uma música, não, né? Pra você ver uma coisa... Nós conhecemos música aí, que tocamos na rádio aí, que muitos vão ouvir e vão falar, poxa vida. É mesmo. É bom de conhecer música não, mesmo, e hein? Isso tá bem claro pelas mensagens que a gente recebe de ouvinte, né? É verdade. E o que eu ia te falar? E nessa levada, você falou uma muito bonita, que o cara solta o gogó, canta um pouquinho e muito mais, hein? É o Joey Cocker. Joey Cocker, isso Opa. Mesmo. Don't You Love Me Anymore, é isso, Puxa Cacate? Puxa vida, muito bom. Então vamos com essa já e até já. Opa. Programa do Cacate. Eu. darling. Programa do Cacate. Eu. Ah, que música linda, Cacate. Opa, essa foi pra afundar os baús, né? Muito boa. Viagem, né? Viagem boa. Demi Rousseau, ou Demi Rousseaus. É, grande viagem. É, Rain in Tears. E antes, uma das músicas que você sempre fala aqui pra nós tocarmos, e hoje até que enfim tocamos, e muito boa. Joe Cocker com Don't You Love Me Anymore, cantando tudo e mais um pouco, Joe Cocker, nessa música, hein? Opa, viagem boa. Ele tem uma voz magnífica, né? Exato. Bom, e você sempre falou também pra nós tocarmos, e a gente sempre vai adiando, adiando, e agora vamos tocar o Forever Young, é isso? Isso, Alphaville, né? Alphaville. Então vamos, a gente lá. Vai fazer o seguinte, Forever Young do Alphaville agora, e logo na sequência uma música surpresa, pode ser? Vamos lá, então. A gente sempre faz a surpresa pros ouvintes, vai ser essa próxima agora. Surpresa do programa, próxima música depois de Forever Young do Alphaville. Anuncia aí, Cacate. Opa! Alphaville, né? Alphaville. Isso aí, até já. Programa do Cacate. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. isso foi o Voyage Voyage. Deu um probleminha aqui, que a Kátia ela parou de repente, mas é o Voyage Voyage com Desireless. Exatamente. Que você sempre fala pra nós tocarmos. É, a gente vai ver aqui o que aconteceu com ela, mas já recuperamos aqui. Bom, você sempre fala também do Big Country, né? Exatamente. Então a gente vai de Big Country, e na Big Country, pode ser? Pode ser. Então até já. survival, disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment. Will you be there when I ask you for? Would you follow me anyway? Cacate levantando todo mundo, pondo todo mundo pra dançar. Ah, que é isso, Cacate? Muito boa, é isso aí. Celebrate the Nun, you'll be there. Essa música é bem clássica, né? Pop bem music, clássica, dance. Né? Da época do Noel, né? Exatamente. Cacate pondo todo mundo pra dançar absurdamente. Muito boa essa música, Cacate, curti. Celebrate the Nun, you'll be there. A gente fez um bloco de três músicas pra poder acabar sem atrasar. E antes a gente tocou Camouflage com The Great Commandment e Big Country com In a Big Country pra matar o bloco. Finalizar. Okay. Bom, com essa música muito divertida, muito fantástica que o Cacate indicou pra nós no final, The Celebrate the Nun, a gente encerra por hoje o programa do Cacate. Exatamente. Ah, que já pena. Chegou, mas tem mais. Amanhã tem mais, quer dizer, semana que vem tem semana mais. Que vem. E você vai lá no www.sensecast.org/ondemand para baixar os programas, tá certo, Cacate? Opa, vamos lá então. Então manda um tchau pro pessoal. Opa, tchau.